Ah, eu sou sincero na minha rima. Não tem como acertar o alvo com a flecha apontada pra cima. Querem nos ver cair, querem te ver cair. Então grita, daqui não consigo te ouvir. Quem é você? Qual é o caminho? Ter milhares e milhões e ainda se sentir sozinho. Perdido? Ha, o escravo do gatilho. Eu fui um mau exemplo pro seu filho. Morte ou prisão, vida deixa cicatriz. Na verdade tanto faz o que eu tanto fiz. Um monte de gente que me apoia entende. Pra molecada continuo insistente, jogando a semente. O papo é reto, irmão, não é brincadeira. Com iPhone 13, só água na geladeira. O sistema quer nossa vida destruída. Agora você volta renovado e de cabeça erguida. Virão na gente um marginal padrão. Jeito de falar, de se vestir, andar e feição. Ando com minhas pernas, tomo minhas decisões. Detrás visões, multiplicando informações. Rap revolução, cada um fala o que quer. Não aprova apologia, os que depreciam a mulher. Acha pesado o rap que eu faço. Ed, Lauren, DMN fazendo arregaço. Nosso relato não é fato, te ensina, determina, vai pra cima. Os preto rima tem autoestima. Sei que não é fácil, nunca foi, nunca será. Mas pra mudar o jogo só de nós dependerá. O mundo a que pertence é atrevido. Acredite. A vida reescreve, persevere e reconquiste. Tempo de mudanças, como eu já te falei. Correndo pelo certo, sempre me articulei. Diga o que pensa com clareza e esperança. Pense no que faz com muita fé e perseverança. Bem-aventurados que confiam no Senhor, pois não perecerão no inferno fétido com dor. Perdeu todo o seu tempo com coisas desinteressantes. Que pena. A vida não é mais como antes. Comprometimento é chave em tudo que me envolve. Mente engatilhada, o meu dom desenvolvo. Não deixe que o medo impeça de tentar. Mudar, vencer na vida, ter um recomeçar. Firme seu propósito. Realizações. Ser bem minucioso, tirando conclusões. É nós bate pesado, fechado como a vida aliado. Pressão por todo lado. No combate avisar. As rimas se salvam, te mostram como cê sobreviver. Aqui nós não paga comédia pra quem não tem proceder. Clima pesado no olho do furacão. Clima de tensão, maldade, inveja. Pro gueto um soldado, pro sistema só mais um vilão. Inspiração, conspiração. Clima pesado no olho do furacão. Clima de tensão, maldade, inveja. Pro gueto um soldado, pro sistema só mais um vilão. Inspiração, conspiração. O papo é reto. O papo é reto. Não é brincadeira não, não, não. Ando com minhas pernas. Com as minhas pernas. Tomo as minhas decisões. Cês esperava, nós voltamos conspirando. O reto, tiro certo, ninguém aqui tá brincando. Conduta forte, personalidade indiscutível. Tamo no meio do furacão, desconhecendo o impossível. Pra cima, o foco é o topo do pico. Na base, rap nacional é hino, é compromisso. Não é o crime, é a voz da periferia. É o time DMN, EGE e Lauren Priscila. Convocação geral, salve favela. Ou nós mata ou nós morre, mas não. Nós não se segue na guerra, nós é ataque. Linha de frente, guerrilha do gueto. Ah, 2000 e sempre. Rap nacional é luta, conspiração. Em cada palavra, em cada frase de impacto, uma rajada plena, rindo do zóio de Tandera. Não tô em guerra por ego, tô em guerra pela favela. Dias difíceis, dias de luta, dias de glória, dias de guerra, construindo minha história. Autoestima, valorização, gratidão, não esquece. Segue o plano, vamos pra cima. O rap nacional merece. Mais fechado do que cadeado, quatro aliados. Beat boladão, é rapão. Peso pesado, onde falta o argumento, impera o grito do insensato. Lamento, só baixa crista no viés de fato. Muitos correm pelo errado e não é raro ter seguidor. Desgarrado, influenciado, menor infrator. Miséria nas alturas, ganância como trator. Amor na sepultura, muito curso de ator. No mundo doente, onde o dinheiro é a cura. Bem na hora da divisão, ladrão que chama viatura. Coração blindado, os carros tão blindados. Privacidade zero é o que aquece o mercado. Cuidar da própria vida, hoje em dia poucos fazem. Fuçar a vida alheia no Instagram, muitos fazem. Alegria pros desocupados, mó viagem. Criticar os outros todo tempo, aqui é sem massagem. Esconde o rabo, na maledicência se afunda. Língua venenosa aí é o chicote da bunda. É nuvem cinza no ar que paira sobre o indivíduo. O céu azul pra esses tipos nunca é assíduo. Pensamento torpe que entorta.